3, na sala 38, direita, 219, no céu. Direito, pai. Boa noite, a Xenai 6224. Boa noite. Sul no Terra 6324. Boa noite, a Xenai 6224. Temporizado pouso, 0 graus, 0 79. De repouso, missão 0, a Xenai 6224. Boa noite, 1970. 1970, sua identificação, autorizada a chegada na área, você para o nível 050. 050, pode falar o 366, como é que tá? 08, muito obrigado. Vale. Absolutamente. Position 707, ask for the low fly hazard for Habitat 366, descend 2,500 feet, connect 1014, reflect establish. You can provide what position to fly Terra 366? Roger, ask for the low position fly hazard for Habitat 366. Gerações de identificação autorizada a chegada na área, você para o nível 060. Para o 060, chegada na área, vou 1970. 224 no solo aos 44, direita 219. Nome 970, vou traduzir a Vitor 366, desça para 2506, reajuste na 014, autorizado a assinar o serviço metagenal e já está estabilizado. Tem um desce até 2000 com 1014, prodo Serra Vitor 366, é continuar estabilizado, não 970. Repito para 2506. Corrige 2500 com 1014, vou 970. Uma 970, reduza para 2209, desça para 4100 e ajuste na 014. Redução para 220, descendo para 4000, gol no 970. Segundo procedure, azul 4207. Altitude 707, contact Salvador Tower, frequency 118.195. Order call 118.95, good night. Good evening, Azul 2707. Azul 2707, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 05 knots. That's clear to land on runway 10, Azul 2700. Qualidade proa do Serra Vista 366, voo 970. Salvador, boa noite, Brasil 4070, boa noite, oceano identificação, autorizado a chegar a Mário, desce para o nível 050. Mário, desce para o 050, tá com 050. Uma 970, reduza para 200 mais, desce para 2500, saiu da curiosidade acima da renave e repasse estabilizado. Desce para 2500, eles estão para 200 nós. Autorizado a renave, avisa no 0, gol 970. Uno 1970, chama a torre, 1895. 1895, boa. Boa noite, Uno 1970, final. Boa noite, Uno 1970, na área pista livre. U2707 on the ground at 5-3. Repeat the runway, contact the ground 121, decimal 9. Sobre Salvador, vou na 70. Autorizado em nada aqui, são zero. O 970, chama a torre, 1895. 1895, 970, boa noite. Do repouso, no 0, venta 080 graus, 0612 reais. Do repouso no 0, 970. No 4, autorizado a final do procedimento RNAV e repasse estabilizado. Terra vista 366, 1904, 0625. 970, 2 milhas do Serra Vistor 372. 1970, aguarde a atualização de pouso. Aguardando. 7-0 no sol, 5-5, direita, 219. Direita, 219, gol 1, 11, 7. Pouso na 1-0, vento é 080 graus, 089. Livre pouso, pista no 0, gol 1970. Confirmando que o 4070 está autorizado, né? Autorizado, se você já está arrimado, já está estabilizado. Autorizado, Renato, tá bom. pesado, o azul 4070. Azul 4070, chama a torre, 19895. 1895, até mais. Oi, azul 4070, uma boa noite. Boa noite, azul 4070, livre pouso, 910, vento 090 graus, com 05 nós. E a pista está parcialmente molhada devido a uma chuva recente. O ajuste agora é 10, 14. No 014, livre pouso, 910, 4070. O azul 4070, já tem um tempo aí que choveu, e porém o último reporte que temos é pista molhada. É isso, quando o senhor pousar, passa aí a sua avaliação pra gente. Ok, obrigado. Olha. Boa noite. Prodo Servitor 366 para a Rinabra 10, ajustado 1014, desça para 4000 pés. 070 no solo, 05, a pista está molhada? Sim, tá. Obrigado, chama só 219. 219, uma boa. papapá, papapá, chegada Bonf, prepare a aeronave, ajuste o 014, desce para 4 no 12. Salvador, boa noite, o DAR 3305. Então 3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 080 graus, 079. Alinha e decola da 10, DAR 3305. 063-13-13, boa noite, pronto, Oceano 6313, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. Ali, manter no 0, Oceano 6313. Oceano 3305, decolado aos 1-1, chama agora o controle 119.8, tem um bom voo. Controle 198, Oceano 3305, obrigado, boa noite. Oceano 2104, reporte de nave, nave. Oceano estabilizado em nave, 2500, Oceano 3178. Controle Salvador, boa noite, Oceano 3305. Boca Aracaju, passou 2000 pés. Flight 3305, contato radar, sai da Puca, subou 330. Sobe 330, sai da Puca, tá 3305. Aguarde 6313. Controle da 3305. Possível? É possível agora, Aracaju? Aguarde coordenação. Gente, obrigado. 3, livre decolagem da 1-0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Autoridade de flagra, eu queria que você estivesse na minha frente. Centro presente, Romeu Fox 08. Boa, Romeu Fox 08, 3305, obrigado. Papa, papa, Mike, papa, papa, após servidor 367, desça para 2500 pés, na frente servidor 366, reporte final, Renato. Autorizado direto, servidor 366, aparece avisado, Mike, papa. Oceano 6313, decolado aos 1-4, chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 7-2-3, boa noite, foi servidor 367, para a nave, desce para 4.000 pés, ajuste com 0-1-4. Descendo para, confirmando? Descendo para 4.000 pés. 4.000, bom. Controle é hoje, Oceano 6313, passa 2.000, Felicia Ledo Mótima. Oceano 6313, segurante, contato radar, direto Ledo. Direto Ledo, Oceano 6313. Escuta, 3178 passando 66, estabilizado. 3178, complete final de nave, chame torre em 118 decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Controle, putz, lá de coordenar para o 6313, o chamar proa de Motiva ou alguma coisa mais à frente? Aguarde de coordenação, 6313. Aguardando. Oi, Salvador, boa noite, Tan 3178, vai passar o 372 baixado, sem dado. 3178, autorizado, pouso do pista, 0070 graus, 05 mais. Vive pouso no 0, Tan 3178. Serra Wilson 366 estabilizando a final, o Mike Papapá. Mike Papapá, complete na nave, chame torre 1895. 1895, graças a boa, Mike Papapá. 1605, chame centro Recife, na frequência 126, decimal 85. Recife 1268, 73305, obrigado, Mike. Posição número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Aguarde informação de pista livre, Mike Papapá. 35 anos foi para o Xené 3 no 3? 3 no 3 do Xené, chame Recife 125, bom voo. 35 anos, obrigado. Solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, direita, 3, 1, 7, 8. Confirmando a frequência do centro de sistema 2, 6, 8. 2, 6, 8, 5, alternam 2, 5, 45. 1, 1725 Pacífico. Obrigado, boa noite. B1723, após Serra Vita 367, desça para 2500 pés, na Serra Vita 366, rebote na nave. Recepção 4366, confirmo. Após o 367, voo 366, descendo para 2500. Excelente. Papapá, Mike, papapá, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, 05 nós. Linha do pouso, mais por favor. Papapá, após o pouso, prossegue para Palpate. Para o hangar da Aerostar. Tietê. Papapá Mike, papapá no solo aos 25, libere a direita, chame solo, 121, decimal 9. Pra na Delta 219, Delta Foca de volta. 366, sinal Renato, eu vou 1723, visual. Conselho 36, completo, sinal Renato, chama torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, não se escuta agora, final é Renato de Jogo, 1723. Pouso 723, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde, 1723. Boa noite, Oxenia 6224, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6224. Voo 1723, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 70 graus, 04 no 9. Livre pouso na 10, 1723. Oxenia 6224, autorizado a alinhar e manter a terceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter a terceira 1-0, Oxenia 6224. Go 1888, I have Sierra Victor 369 to our neighbor approach, descend to 4000 feet, select 10104. Continue 14, heading Sierra Victor 369, descend to 4000 feet, go 1888. 723 no solo aos 33, libera à direita, chame solo 121 na decimal 9. 2224, boa noite. Foi 7-3-68 para o RNAV da pista 10, reporte na ideia da descida. 368, muito obrigado, São Canavial. Chanel 6224, autorizado a decolagem pista 10, vento 080 graus, 049. Chanel 6224, esse é para o nível 080. 080, contra 2024. Chanel 6224, decolado aos 35, chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 98.6224. Chanel 212, boa noite, voo servidor 369 para a RINAV, desço para 4 mil pés, ajuste 10 no 4.